perdoar nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Na dificuldade você vê quanto vale o corre da família pra tirar você da grade. Me ponho na balança e vejo a diferença. Família, amigos, essa é a benção. A pior coisa do mundo é a tal da solidão. Sente falta de um entre um milhão. Me aponte um motivo pra me ir roubar, que eu te dou vários motivos do crime se jogar. Fazer o bem sem olhar a quem. Na caminhada inimigos vão e vêm. Qual a diferença da Febem? Franco da Rocha pro colégio Rosa Pavone, que por falta reprova. 6 horas da manhã, como eu queria trabalhar. Outro dia saí pra procurar. Chegar com os guerreiros, eu tô chegando. Longe do crime, no palco eu vou rimando. Talvez pra você minha verdade não agrada. Na próxima eu vou mentir, transformar tudo em piada. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Betão do QI, obstáculo não me faz desistir. Vem buscar a minha cota, o que é meu por direito. Respeito em primeiro lugar, é o conceito. Quem corre pelo certo, tropeça, levanta. Fica se lamentando, tiozão, não adianta. Quantos vi no vale da incerteza se afogando, falando de tristeza, Jão, naufragando. Criticar os corre dos outros é fácil. Olhe no espelho, tio, é o que faço. Sou pedra na bota dos canalha. Comédia que mira, que seca, só esquera, critica. Promove guerra na vila, sou a ira pro sistema capitalista que atiça. Os mano, as mina, que atiça. Os tio, as tia, pra cuidar dos meninos, das meninas, pra não perder pro crime, nem pra pedofilia. Através da rima busco melhoria. Do Niterói ao Jardim Coimbra. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Entre o ódio e o amor, só vejo o ódio lapidado. No campo de extermínio, vários caixão lacrado. Quantos que se foram na cena, tentando a sorte, invadindo os condomínios, na busca dos malotes, cansou de ser escravo, fantoche do sistema. Com um oitão na cinta, vai resolver o problema. São vários na arena, Brasil revolta as mil. Então puxa o gatilho, na guerra civil. Que se foda sua copa, seu estádio, a seleção. Prioridade aqui é saúde, educação, moradia e transportes. Vamos pra cima mesmo, reivindicar e protestar nossos direitos. Sair do anonimato e buscar a igualdade. Quero ver o favelado fazendo faculdade, cursando direitos, pós-graduação, mestrado e doutorado, especialização. Chegar de sofrimento de ser tratados como lixo, é o que o sistema quer, que vivemos excluídos. Roubando, traficando, se matando entre si. Eles não querem nossa vitória, é tipo assim. Vamos nos unir e traficar informação. Um andorinha só, tiozão, não faz verão. Chega de problema, é hora da mudança. Se a tempestade vir, ladrão, perseverança. Fusão e terrorista por justiça e liberdade. Contra o hexa da desigualdade. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eu também estou. Estou ligado que neste louco mundão tem uma pá de atrasalado, mas uma pá de sangue bom. Vê no Jornal Nacional, cidade alerta, trutão. Polícia mata pá de família dizendo que era ladrão. Essas injustiças por aqui não dá mais. Só que os otários, ratos cinza, não querem saber de paz. Eles invadem a sua casa a qualquer hora, a qualquer momento. Bate em todo mundo, foda-se quem tiver dentro. Destrói, humilha aquela pobre família. Tem vez até vê só, fazem até pior. Favelado não tem vez, eles matam sem dó. Favelado não tem vez, eles matam sem dó. Por isso, eis-me aqui, ladrão, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui então, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Eis-me aqui, cadê você? Chega de problemas, para de sofrer. Eis-me aqui, cadê você? Eu quero a minha cota pra sobreviver. Opa, licença pra chegar. Menor, alvos da lei, diretamente das ruas da VM ao Jardim Coimbra. Firmeza total, satisfação total. Participar do CD dos moleque aqui, certo, tio? Do grupo A Fusão, entre o ódio e o amor. É isso mesmo, irmão, tamo junto aí, mano. Pô, de menor, alvos da lei. É isso mesmo, rap nacional, até o final. É, quem diria, hein, pô, Betão, que é nacional, participando do grupo A Fusão. Pra minha maior satisfação, tá ligado? Sair do Niterói, Rua da Matinha e colar no Jardim Coimbra. Rap nacional, o que há, paz.